Coordena com a equipe de solo para efetuar reboque até através do portão 8. A partir do 8 da potência do motor. Afirmativo, 9-1. Pista 10, 160 graus, 08 nós. É, primeiro ponto, pessoal, 0, vou lá, lá também. Via para o Zulu 21, no nível de voo 340, retém o Zulu 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto posição Tozop, conforme rota do plano de voo. Controle 120 do sinal 8, aciona 51 azul 4040. Serra Bravo, novembro, Tango, confirma? Serra Bravo, Serra Golf. Reúna então, 410, Serra Bravo, Serra Golf, alternado, azul 9283, teste aprovado via parte 3, parte principal e Índia, até o ponto de espera da sessão 0, Penegal no 017, no ponto de espera, quando pronto, chame o Reúna no 8, decimal 95, azul 9283, tem um bom gol. E a parte, 341, no ponto de espera, Reúna, no 8, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, gol 99. Bom dia, gol 99-16, autorizado o táxi via Alfa, dando passagem ao TR da Azul em direção ao ponto de espera, pistando 0. Correção, 99-16, mantém a posição antes da Juliette rodando ingresso. Certo, mantém a Juliette, mano. Está aqui do nosso lado aqui, está dizendo que já pode parar aqui a zona aqui, é correta a informação? Por gentileza, efetue potencialmente a partir através do 8, as posições 10 e 11 do pátio principal estão em obras da Interaero, senhor. Por gentileza, siga as instruções do fiscal de pátio e chame para o ataque. Tá bom, pra sair daqui dessa posição tem que dar potência pra sair, não tem como sair de outra forma. Por gentileza, siga as instruções direção ao despacho e chame o cliente para o despacho. Tá bom, obrigado. Eu quero 996, mantém a posição se a Juliette estiver dando ingresso. Mantém. Tudo 5, chama a posse, Salvador, 11895 e tomou pouso. Continua a aproximação pista 10, 170 graus, 07 nós. Azul, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Para ponto de espera, aguarde instruções, pode ver. Avistado, 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Sim, pouso pista 10, 162 e 5. 15, 3 e 2, por gentileza, poderia só antes confirmar, quer ver? 168. 168, copiado, futebol no 961, ataque se aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 nas taxas. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95. 9 anos tem um bom voo. Ativo Pátio Índia, no ponto de espera 1895, ajuste mediante, voo 996. Voo 99116, dará passagem ao 37 da companhia, em direção ao ponto de espera, após ingresso na Juliette, por portão 09, voo 9916. É, para passar seu voo, mas eu fui para nós, voo 996. Livre voo, já deve ser. Bom dia, gol 1759, acionando nível 2, 10 para 1-6-0, sem Eco. Bom dia, gol 1759, acione identificação, chegando ao ponto, lista para 4 mil pés, com ajuste 1-0, 1-7. Acionando para 4 mil pés, com ajuste 1-0, 1-7, 1-7-9. 225, no sono é os 25, direita no 21, no 1. Direita 25, ó. Autorizado Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette, 62. 9283, tem livre decolagem 170 graus, 08 nós. Pois até ali eu mantei, do 961. Alternativa ali, mantém na 1-0, voo no 961. Aos 28, 120.8. 208, obrigado, Matheus. Salvador, bom dia, azul 9283. Bom dia, azul 9283, contato radar, saída Conde, suba para o nível 170. 170, azul 9283. Uno 093, bom dia, acione identificação, desça para 4 mil pés na chegada BF, o ajuste 1017. Uno 170 graus, 102, decolagem autorizada. Decolagem, avião. Decolou os 3-1, 120.8, por favor. Obrigado, 9-1. Controle, bom dia. Gol 1-9-1. Fundo 9-1, no contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Beto Leda, 9-1. Bravo Romeu, VA Pouso Luna 7, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5155, 3517. Informação nível 360, Pouso Luna 7, Arbor Elefa, 5155, 208, controle, 3517. Fechamento correto, 3597, portão 2, chame pronto para o pushback de acionamento. Vai chamar pronto, né? Obrigado. Fala 2, 140, 40, que está acionamento, portão 3. Portão 3, aprovado, chame táxi, azul 4040. Aprovado, táxi azul 4040. 1.000 pés, gol 1.759. Gol 1.759, desça para 2.000 pés, está livre final do ILS, então é estabilizado. Será para 2.000 pés, estabilizado o ILS, rapatagem estabilizada, gol 1.759. 093, peça de operação para acertamento, curva esquerda na proa 205, seu limite ao localizador, desça para 2.000 pés. Estabilizando ILS, 1.759. 1.759, Xanatô, Salvador, 118.95, Itamo Pouso. 118.95, Atorre, 1.759, muito obrigado. 21961, Xanagara, Recife, frequência 1251 e alternando no 3395. 251-3395-961. Pouso autorizado, pista 10. Ele pousa 90, gol 7 para nós. Rio 5975, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Desça para 3.000 pés com ajuste no 017. 4040, aguarde passagem 737 gol no final, será autorizado na sequência. Nível 190, azul 9283. 190, 9283. 1093 para o localizador, curva esquerda na proa 160, está autorizado a final do ILS. Esquerda 160, autorizado, ILS. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 970, centro da fase. Adresse federal 9972, identifique autorizado ITAP, desça para o nível 050. 050, voando direto ITAP 9972. Poderia na 0 para fazer? Confira. Ele ligar com 0 para fazer? Afirmativo, autorizado a lei, Matheus. Afirmativo, 0 para fazer. No solo aos 4-2, direito no 2-1-1. Direito no 2-1-1, agora 7-5-9. Então, bom dia, agora 7-5-9, livrando a pista de alfa. Bom, 7-5-9, autorizado alfa, chama ingresso para a pista Juliette. De alfa, chama a Juliette, agora 7-5-9. Página azul 4040, 170 graus, 089. Autorizado para a página azul 4040. ILS Gol no 093. Gol no 093, completo, chama a torre Salvador 11895. 11895, obrigado. Rio 5975, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 079. Menos de pouso, voo no 093. Azul 4040, 120.8 aos 44, bom voo. 208, obrigado, 4040. Controle Salvador, azul 4040, na 50, bom dia. Salve azul 4040, contato Roberto, supera nível 340, autorizado direto Alefa. Direto Alefa 340, 40, 40, Brasil. Na prova uniforme Lima, uniforme Lima 062 a 3 horas copiado. 135 no 7, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0. General no 0 no 7. No ponto de espera quando pronto, chame torre vindo no 8 decimal 95, 35 no 7. Com voo. Táxi autorizado, quando espera pronto, 895, 35 no 7. Plano 759, observando a pista, está iniciando agora táxi, autorizado ingresso Juliette, portão 04. Sempre observando o táxi, prossegue por 04, voo 759. Ô, controle 4040, pessoal, alguma restrição de altitude ainda para nós? Não tem condição de cumprir a perda da capa? Se der, leva, vamos verificar aqui, 17. Acho que só lembro, o azul 4040. 7. Rio Rio 5975, completa final, Xometor em Salvador, 118.95. 10.95, grato aí. Não há necessidade, só livra essa subida. Muito obrigado, por favor. Direito no 211. 211, vai. Subida para 2000 pés, o ajuste no 017. Tem restrições na chegada. 2000 pés, o sinal 9972, tem restrições. Muito obrigado. Pista livre, 180 graus, 089, pouso autorizado. Entre de bordo, pista do Léo Rio. Libera a restrição de velocidade em táxi? Sem restrições, o Federal 9972. Muito obrigado. Sete, a minha armadura após o Rio Nacional. Outra nave na curta de mantendo, 3507. Azul 4040, chama agora o centro receita na frequência 12685, quais são? 1260, primário, e a secundária 1288. 260288, 4040, obrigado. Liga. Azul 9283, agora 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado. Suba e mantenha o nível 990 e chame o controle Aracaju na frequência 1203. Alterar Aracaju 1203, obrigado a você. Ok. 57, 180 graus, 08 mais. Vai ser autorizado. Para o Forte 3, atenta ao sinalizador da equipagem 5975. Alfa Kilo, atenta ao sinalizador 5975. 7 ao 51, 119, corrigir 120.8. 308, 357, Lata. Controle Salvador, um bom dia, Otan 3597. Eu dia, TAM 3517, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, autorizado direto Elefo. 360 Elefo, TAM 3517. Estabilizado 9972. Federal 72, completa final, chama a torre Salvador 11895, até o posto. 2395, obrigado. Correia, o Federal 9972. Federal 9972, bom dia. Livre pouso, pista 10, 180 graus, 109. Livre pouso, 9972. Solo ao 56, livre até o pátio 3, monitora 1211. 211, obrigado, bom dia. 972, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Federal 9972. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. C517, chama da Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-228-35, boa tarde. Doutor de Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, USBN, bom dia, Rio 5973, acione a identificação, cruzado direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 0 no 7. Duna 2000 no 0 no 7, obrigado. Salvo, Brasília, bom, Cené 6225, informação é a Foxtrot, está na posição 62. Vamos para a cópia Brasília. Posição 225, Foxtrot, confere, sente, posição 62, pronto, cópia Brasília. Pronto, cópia Brasília. Posição 225, autorizado para Serra Brava, Bravo Romeu, FIA, rota apresentada no plano de voo, nível de voo 380, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elesta, controle a pé em 1-20-8. Transponder 5175, Xelena 225. Autorizado Brasília, nível 380, conforme, pista é 10, curva direita, Arbor, Elefa, 1208, e 5175, ou Xelena 6225, não, 62. Protegimento correto, Xelena 225, chame pronto para o push back, acionamento. Agora pronto, 625. Foxtrot, bom dia Foxtrot, confere 3.0 Campinas, item aprovado, Foscobre. Azul 4069, autorizado para o Sierra Bravo, Kilo Papá, linha nossa apresentada no plano de voo, nível de voo 3.0, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5177, azul 4069. Protegimento correto, azul 4069, portal 1, chame pronto para o pushback, acionamento. Aprovado, puxa acionamento para 3890, chame táxi. Autorizou, pode cortar 3890. Trata do Salvador, muito bom dia, CMEA2, fundo rumo, cliente da Fox, porta com autorização da Leão. Puxa, CMEA2, no ano, bom dia, Fox Trot, confere, galinho, tem um 360 aprovado, transporte. Autorizado para Serra Bravo Golfo Lima, via Upper November 857 até Mou Sul, nível de voo 360, pista em 1100, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle em 120.8, transponder 5401, Oceané 6211. Oceané 6211, autorizado Galeão, nível 360, a rota é a Serra 98, 7, é a posição boa. Recolada aqui, 10 com curva direita, Dael, Leda e Irum, controle 120.8 e o curso transponder 401, 6211. 5401, o protegimento correto, Oceané 6211, portão 5, chame fácil para o pushback, acionamento. Bravo, o chamamento é 6225 para o puxa acionamento do 6. Portão 62, aguarde aproximadamente 3 minutos para o puxa acionamento 225. 25. 5973, completa final do ILS, chametor Salvador 11895. 1895, obrigado, Sérgio. Horas 167, por gentileza, confirma a alternativa. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante, copiado. O 3890, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista na 0, que é igual na 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. 3890, tem um bom voo. Puxando M225 com coordenação do equipe de solo, após a passagem do Airbus 320 da França, sua cauda, em direção ao ponto de espera, chute livre e puxa só no meu pro 612, chame pronto para o táxi, o chame 625. Gente, após a passagem do tão pulizado, chamará para o táxi 625. Avistado, livre pouso, 170 graus, 109, Rio 5973. Gente, livre pouso na 10. Aproximadamente 5 minutos para o pushback, mas o 4069. Bom dia, 3890, pronto, pode esperar a pistola 0. Ok, 3890. A Marinho mantém, 3290 da Tânia. Segundo 973, no solo aos 14, direito 1219.